rolê. Vi algo que me abalou, eu vou contar a você o que foi que me chocou. O lugar é uma praça, a hora de madrugada, e eu presenciando aquela balada errada. Foi quando olhei pro mano, na mão dele eu vi, até levei um tranco, o crime estava ali. Pra quem não conhece, nada de mal, apenas um copo de água mineral, um elástico, alguns suros no papel, alumínio, cinza no suros. Tá pronta a máquina do extermínio, a água estava marrom, a cinza torrada. Você não imagina o maluquinho como estava. E quando olhei pro lado, não deu nem pra acreditar. Outro mano ajoelhado na noia a procurar, procurando certamente algo que não estava ali. Ele tinha certeza de ter deixado cair. Isso é uma sensação, faz parte da loucura. Eles acham um tesão, eu acho pura fissura. Eu não sei, meu irmão, se você está ligado. Se já se ligou, é porque está bem informado. Eu vou te esclarecer, quero que isso te marque. Pra quem não entendeu, eles tinham usado crack. Se existe Deus, o seu diabo, crack. Não se torne um viciado, crack. Se existe Deus, o seu diabo, crack. Experimentou, é um abraço. Os maluquinhos estavam numa noia animal, travando os dentes, estavam passando mal. Olhos arregalados, igual de uma coruja. Pensei em sair andando, a barra pode ficar suja. Porque o pico era mó chave, uma puta escuridão. Eu, dois malucos, freio de mão de camburão. E foi só sair andando, o que acontece, meu irmão? Quem vira a esquina uma vez em um opalão? Otários, fardados, segurando uma arma. Não cruzi com eles, senão pagará seu karma. E o bicho pega, te levam por esquisito. Eles mesmo escolheram qual será seu veredito. Infelizmente, meu amigo, foi isso que aconteceu. Os malucos deram pala, a polícia percebeu. Se ligaram, enquadraram, encontraram o B.O. E os caras apanharam sem nenhum pingo de dó. Certamente essa noite vão passar na DP. Por isso, meu amigo, eu repito a você: não se envolva com essa droga, ela pode te matar. Pois chegou pra destruir, ela chegou pra te acabar. Crack, se existe Deus, o seu diabo, crack. Não se torne um viciado, crack. Se existe Deus, o seu diabo, crack. Experimentou, é um abraço. Pesquisas já podem revelar, realmente essa droga chegou pra apavorar. A cada dia que passa, uma pessoa morre desse mal. Morrem de overdose, enrola a língua, passam mal. Pode crer, se é o crack, o começo do novo fim. Eu quero essa merda bem longe de mim. Se você for esperto, não entre nisso aí. Se não, logo mais a casa pode cair. Você não poderá usufruir de nenhum artifício, pois estará dominado pelo vício. E você sabe, o vício é foda, acho que já percebeu. É só usar três vezes e o bagulho te envolveu. E a partir daí já estará viciado. Só de ver o movimento ficará fissurado. Suas pernas amolecem, dá vontade de cagar. Com certeza novamente mais pedras irá usar. Crack, se existe Deus, o seu diabo, crack. Não se torne um viciado, crack. Se existe Deus, o seu diabo, crack. Experimentou, é um abraço. Agora, meu amigo, a consciência é só sua. Se quiser fumar caça, é só ir até a rua. Bocado é o que não falta nesse país imundo. Drogas é a maior fonte de renda do mundo. A minha mensagem eu já disse a vocês. Se for necessário, vou dizer tudo outra vez. Desejo que você fique fora dessa. Depende da sua cabeça, não há nada que te impeça. Não, não entre nessa porra, não, não foda seu destino. Playboy vira ladrão, ladrão vira assassino. Com essa porra desse crack, essa pedra maldita, eu quero que comigo agora você repita. Crack, se existe Deus, o seu diabo, crack. Não se torne um viciado, crack. Se existe Deus, o seu diabo, crack. Experimentou, é um abraço.